cruzeiros para 3.000 pés, o altímetro é Salvador, 1.09. Lima 315, redução de luz, velho 3301. Vento sensacional, 315. Estabilizado, está estabilizado. O trem de viagem, Chama a torre Salvador, é 198, decimal, lá 5. Salvador, boa tarde, é o Papa Tango Vitor em Desilhete. Papa Tango Vitor em Desilhete, boa tarde. PNH 109, autorizado final 17, reporte, Calhão de Neymar. Autorizado final 97, reporte, Calhão de Neymar, Vitor em Desilhete. 5, boa tarde, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 079. Informo o tráfego, Papa Alfa 32. Mantendo e espera 1.000 pés, setor norte, sem interferência. Recebo 4, autorizado pouso, na 10, 73, 95. Fala da Barra, mantendo 1.000 pés no caso da Xen, da sua parte forte. Primeira nave que reportou no Fala da Barra? Você já viu se o cruzamento da boca de pé é um novo farol da barra? Já é passando com você? Tá com o plano fora? Antônio Pérez, você atravessa fora da barra, cruza com dois helicópteros, com Virginia para o seu tráfego, metendo 500 pés. Então, vamos interceptar, para o CBU. 08, boa tarde. 056. Agora, você pode ser presente, a pista vetou, 506. Retração para o seu passamento tráfico, esquerda para 360, será como emite o localizador. Esquerda para a norte, emite o localizador, 506. Certo, vamos ver. Então no 028 é pode visual com ele. Eu sou afastado. Tá, e eu vou afastado igual com ele. Chegando aí 141, autorizado pouso Cristiano 0, vento 170 graus 089, informo tráfego helicóptero 500 pés, setor sul do aeródromo, sem interferência. Certo, Chegando aí 141, autorizado pouso Cristiano 0. Ok, suficiente, o visual então do Sierra Golf aguarde para o cruzamento. Aguardar. Oi, Salvador, bom dia, boa tarde, o azul 5055, final de 9 milhas ainda. Azul 5055, boa tarde, final no 09, continua a aproximação número 2 para o pouso. 02055, aguardar. Está aumentando o Sierra Golf, o vento 170 graus, 07 nós. Confirme-se em condições de pouso na 35. Confirmo. Está aumentando o Sierra Golf, autorizado o pouso pista 35, vento 170 graus, 07 nós. Sierra Golf, pouso na 35. Não, controle 6336. Sim, chama o controle 20.8, Sierra 6336. Não, Correu, papai, vai te dar contato? Falou de área, papai, reposto para o Itapuã aqui em H09. H09, se possível, a cabeceira 35, vamos pousar parado, senhor, vai para lá mais perto. Gente, será autorizado o Charlie Alfa Tango, reposte na curta da 35. Vai reportar na curta da 35, graças a Deus. Chinelo 141, Solos 45, direito 121, 19. Direita 209, Chirão 4. Estou com informes, submatão 045. Próximo destino do Tão Sierra Golf? Confirme. Estou na posição, qual é o próximo destino? Gente, aguarde coordenação com o aeroporto Tão Sierra Golf. Ok, vai seguir em frente ou outro ataque do senhor? Mantenha táxi a baixa altura. Será a primeira ou a segunda táxi à esquerda. Iremos coordenar com o Ferro o pátio para o Sierra Golf. Perfeito. Azul 5055, autorizado com o destino 0, vento 170 graus, 079. Eu vou usar o 0, azul 5055. Olha, a possibilidade de reabastecimento do espaço aqui, pronto? Mantenha 060, gol 2008. Quanto aos 378, chame o Centro Recife em 2685, alterando 545. Recife em 2685, alterando 2545, Centro Recife em 2785. Leão Negúcio, para o time transformador 009. Tráfego da Azul, curta final da pista 10, cruzado pouso, pairado, cabeceira 35, vento 170 graus, 079. Contato 0, contato vai efetuar o pouso pairado, cabeceira 35, sente o tráfego na final da 10, tá? O Azul 5055, forma o tráfego Alfa CR 50, curta final da pista 35, vai realizar pouso pairado, sem interferência com a aproximação. Segue o helicóptero Azul 5055. Parado, cabeceira 35, acordando as instruções. Se autorizado, vai ficar a baixa altura para a baixa. Gente, autorizado a baixa altura, se liga via papá, até vai ter o Charlie Alfa Tango. A baixa altura para papá. Papá Romeu, negócio do setor 3, mas segue autorizado o final do procedimento eletrônico, o teste estabilizado no localizador. Vai ser mais estabilizado. Sierra Golf, Sierra Golf, a pista livre já foi coordenado com esse aero combustível que havia no para o Pátio 4. Agradeço, senhor. Azul 5055, solo 48, ligou via eco, chame solo 121 da 19. Via eco 219, 05. Azul, 5076, 5 milhas para Coral. Serviço radar zoado, mantenha nível de voo 90, chame controle, e a frequência 120, destino a 1. Tower 3805, tudo mantém nível de voo 320. 320, restrito, 3205. Eu vou levar o meu Golf, plano cancelado 5-3, chame na final, da 1-7. Toma na final, 1-7, meu Golf. Muito obrigado. Eu acho que o Whiskey Sente, Ascension Taxi. Autorizado na 1-7, o vento é 1-4-0 graus, 0-7 nós. Pegou o livre de voo 1-7. Morte, vá. Direto, morte, vá, 3-8-0-5, obrigado. Azul 5076. Está passando o Delta do Vanifone. Você poderia fazer autocoordenação, a cultura de Santana, ou não produzir no decimal 3-0, pode retornar essa frequência, não estamos conseguindo contato com a rádio. Meu solo é o 5-7, libere no 4-5, tá, seu papá. Eu sigo a data do telefone. Eu vou dar a data do telefone. 3805, chame o 4-6, frequência no 25, decima 1, alterna no 23, decima 8. 1-2-3-8, 3-2-0-5. 3-0-5, no 25, decima 1. Área 2-5-1, copiado, 3-2-0-5. 3144, chama turno, 18, final 95. 18, 3144. Passarejo 2263, busca para 2010. Autorizado final, o seu dia tele 6-3. Aporte estabilizado no localizador. Zona 85, desça para 4-7, TNH, 1-0-9. Descida com referências visuais para nível de voo para a ONU 1510, PNH 1009. Passarinho 2-3, chame a torre 1-9 do sinal 95. 3-5, obrigado. Motor, boa tarde, passarinho 2-3, estabilizou. Tem 3-4-4 no som 04, chame o som 219. Boa água. Passarinho 2-3, o vento é 1-4-0 graus, 0-7 nós, voo autorizado, 9-0. Mudada para o uniforme, está 4 milhas noroeste do elevador, dá para a frequência do FUHA, está utilizado o elevador frequência da coordenação. 397, boa tarde, ponte de operação. Boa, 397, boa, mantém o ponto de espera. Mantém. Lembra, acho que eu vi que está desautorizado até a Romeu. E modifique o transponder para 0140. Pista para dois motéis, autorizado final do procedimento eletrofone, reporte estabilizado na localização. Chame em 1-2-0-2-1-8. No solo 09, chame o solo 219. Para mim, de voo 050, que é legal no 019. Decolada 1-0, o vento é 170 graus, 07 nós. 197, decolado ao Juno Rolo, controle Salvador 120, décima 8. 108, boa tarde, gol 123, tá certo. Controle Salvador, boa tarde. Vamos na 3, 3, 1, 4, 7, 3, 1, 1. Direto 397, contato radar, para nível de voo 360, São Paulo. 1885, chame torre 1-1, destino 95. 1885. E Salvador, igual 1885 no ILS. 1885, sente. Continuando a aproximação, aguarde a autorização de pouso. O ajuste no 019. Continuado, igual 1885. mantém a posição. Autorizado pouso na 10, o vento é 150 graus, 072. Eu repouso na 10, sou 1885. 4.000, 3.000. Romeu, tanque Serra Golf, livre acionamento, chame táxi.